escreve no céu Jesus, há de aparecer em gloriosa luz. Todos vão te ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Em plena